Mas vamos tentar então voltar à ascensão da classe. Ascensão da classe. Alguém pode me ajudar a entender isso? E o Daimon tá no topo, nego? Me peço desculpa pela minha ignorância. E é bom conviver com a minha ignorância, a minha idiotice, todos os dias pela manhã. Ruim de rima, ruim de flow, bom de patrocinador. Sangue ruim, ruim de mira, você quase me acertou. Sangue suga, sai de cima, você tem o sangue azul, azul piscina. Nego, eu sou a sina do terceiro. As coisas queimam ao meu redor, é bem pior do que você tá vendo. Quando tudo voltar ao pó mocotó, não vamos voltar a vender veneno. Comprar um terreno, quanto tá chovendo grana, que se a mama for vovó, vai querer ver o bebê de perto, então tenho que ser esperto. É um jogo de dominó, pique, pique. Que vaporubi, trazendo alívio pra juventude, descongestionando seu fã clube desde 1900 e YouTube. Grana pra poder comprar um rubi, alguma coisa pra dar pra Judite, compensar o tempo e o medo da polícia, que a arte é janela. Desculpa, eu saí da vitrine, Gigi virou, me ligou. Luiz, meu primo, usa jaleco. Mano, se meu pai tivesse vivo, ia tá puto comigo, porque eu tô de brinco. Eu também odiava ficar em casa, até o dia que eu fui morar sozinho. Não quero a Carol nem passar o cerol, caralho, só quero um pouco mais de carinho. Ninguém realmente tá rico aqui, os caras mentiram. Correntes falsas, mulheres pagas, não curtem rap não com esse estilo. Qualquer promessa é menor que o destino, vou dar o máximo de beat. Que o inimigo meu tem astra, barca, blazer, arma, cu e medo, porque nós é PC. Vocês estão agindo como siameses, a cópia da cópia é muito mais fake. Sou mais o funk que assume mesmo que quer dinheiro. É menos fake, o que dura pouco, igual Mustafari do Marco Luke. Grava outro take com outro look, todos eles com o mesmo truque. Lázaro nos ajuda. Ruim de rima, ruim de flow, bom de patrocinador. Sangue ruim, ruim de mira, você quase me acertou. Sangue suga, sai de cima, você tem o sangue azul, azul piscina. Nego, eu sou a sina do terceiro mundo. Lázaro avisa pra Thais que eu tô muito feliz em ver os dois juntos desde cobras e lagartos. Eu torço por vocês, mano, juro que orgulho. Esquece isso, trampar pra Globo, eu não te julgo. Também me submeto, pois todo preto só quer ar fresco, família perto e um lugar seguro. Preto, negro, crespo, praga. Faca nas tracks no estúdio do Batman, porque não podemos ligar pros homens. Olha o que fizeram com Rafa Braga. Desculpa eu quando eu falei da prata. Tava cego, isso não muda nada. Ainda me olham do mesmo jeito. É muito pior do que eu imaginava.